tremendo. Tá balançando o grave do meu som, ele tá te entubando. Tá tremendo, tá balançando o grave do meu som, ele tá te entubando. Você pode até tentar, mas nunca vai conseguir, porque meu som tá regulado, pronto pra te sacudir. Você pode até tentar, mas nunca vai conseguir, porque meu som tá regulado, pronto pra te sacudir. Tá tremendo, tá balançando o grave do meu som, ele tá te entubando. Porque meu som tá regulado, pronto pra te sacudir. Você pode até tentar, mas nunca vai conseguir. Porque meu som tá regulado, pronto pra te sacudir. Tá tremendo, tá balançando o grave do meu som, ele tá te entubando. Tá tremendo, tá balançando o grave do meu som, ele tá te entubando.